Ok, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifra FM. Estamos chegando no último bloco, infelizmente. A gente ouviu no bloco passado The Wanted, com algumas músicas aí. Lembrando que o show deles está chegando, é dia 13, agora sexta-feira, no Teatro Municipal, 13 de abril. E esse bloco é o último bloco, porque não é o primeiro nem o segundo bloco. E a gente vai ouvir algumas músicas da minha seleção particular de música dos anos 30, 40 e 50. Gostaria de agradecer aqui muitíssimo a participação especial do Luiz. Valeu mesmo pela... Eu que agradeço, cara. Estamos aí. Pela parceria. Quer acrescentar alguma coisa? Não sei. Cara, ouça no Lixeirinha, divulga no Lixeirinha. E ouça uma música boa. Mandar um abraço pro Gansola, pra Maísa, minha amada imortal. Meu pai, pra minha mãe, pra Bebel, pras minhas irmãs, pra minha família inteira. Especialmente pra Xuxa e pra Sasha. Também. Pro Faustão. E pro Didi Mocó. Dedé, Zacarias, do Sul. Toda a galera do... Do Zorra Total. E da Praça é Nossa, grande Carlos Alberto. Mora aqui, ó. Mora aqui, ó. Irmão. Esse, olha. Gratidão. Ele é o filho dele, hein? Nossa, o grande Marcelo. É isso aí, positividade, gratidão, humildade. Paz e amor. Paz e amor. Ah, yeah. Não, falando sério, no final do programa eu volto anunciando meus patrocinadores. E fiquem agora com a minha linda seleção particular dos anos 20, 30, 40, 50. Coisa fina, não sai daí. Semana que vem a gente volta. Se passar um cavalo branco, me deixa em casa. É, alado. Pegas, Alão, pegas não. Imagina um unicórnio alado. Unicórnio alado? Imagina. Da hora. É um bom nome pra banda, cara. Fica com muito medo se eu visse essa criatura aqui. Esses dias eu e o Ganso tava pensando nos nomes de banda, assim. É, banda de rock ou banda de qualquer coisa. É porque toda vez que fala banda já remete a rock, né? Mas enfim, banda, né? Jim Morrissey. Jim Morrissey. O outro era, como é que era? Chico Veloso. Pô, eu gostei de unicórnio alado. Uma coisa. É Pearl Jam Harvey. Pearl Jam Harvey. Eu gostei de unicórnio alado. Unicórnio alado. Não, com esse nome. É isso aí, Dom. Ele já tá com o quê? Raul. Lixeirinha.

But where is your heart? It's a sad thing to realize that you've a heart that never melts. When we kiss, do you close your eyes, pretending that I'm someone else? You must break the spell, this cloud that I'm under. So please, won't you tell, darling, where is your Cheirinha é bom porque não tem como piorar. Oi, oi, oi, oi, oi. As I gaze upon a cottage for sale. The lawn we were proud of is blowing in hay. Our little dream garden has withered away. Where you planted roses, the weeds seem to say, a cottage for sale. Big boy blue, come blow your horn. Big boy blue, it's almost dawn, and the band will soon be gone. Come on blue, blow your horn. Big boy blue, it's getting late. Big boy blue, my feet can't wait. So before you abdicate, come on blue, blow your horn. When you blow hot, so hot, how am I gonna keep my seat, even with my two left feet? I must give in, I mean give out. Big boy blue, you know it's so. Big boy blue, before you go, send me fast and send me slow. Come on blue, blow your horn.